Olá, seja bem-vindo ou bem-vindo ao podcast do canal Metrologia. Aqui é Marlon J. Martins, estamos iniciando mais um episódio e hoje falaremos sobre a Lei de Dauber e o termômetro natural. Canal Metrologia, seu podcast na medida certa. Você sabia que podemos estimar a temperatura ambiente ouvindo apenas as cricriladas de um grilo? Emus Emerson Dauber foi um físico e inventor americano que viveu entre novembro de 1837 e fevereiro de 1910. Dauber publicou um artigo em 1897 chamado The Cricket as a Thermometer, o grilo como um termômetro. Entre suas maiores contribuições à ciência, está a pesquisa sobre a conversão de ondas sonoras em impulsos elétricos. Dauber é um dos responsáveis por você estar me ouvindo neste momento. Existem várias histórias sobre esse ilustre físico americano, como um processo perdido para Graham Bell sobre a invenção do primeiro aparelho de telefone. E olha só que interessante, Dauber conseguiu estabelecer uma relação entre a quantidade de sons emitidos pelos grilos e a temperatura ambiente. A lei de Dauber é uma fórmula que pode ser usada para estimar a temperatura com base no número de cricriladas que um grilo emite. Cricriladas ou cricris dá no mesmo. Como cricriladas é um pouquinho difícil de falar, eu vou optar por falar só cricri, tudo bem? A fórmula de Dauber para calcular a temperatura em graus Celsius funciona assim. Você conta o número de cricris do grilo em um minuto. Do total, você desconta 40, divide o resultado por 7 e em seguida soma 10. Você não precisa contar por um minuto. Fica aqui a dica de quem já está experiente com a contagem de cricris. Conta por 15 segundos e multiplica o resultado por 4, que vai dar no mesmo. Eu fiz um teste. Ouçam a gravação deste grilo cantor aqui da minha rua. No caso deste grilo, tivemos 160 cricris. Aplicando a fórmula, 160 menos 40 é 120. 120 dividido por 7 dá uma dízima arredondando dá 17. Somando, temos 27, ou seja, 27 graus Celsius. Lembrando que é uma estimativa, hein? Eu fiz alguns testes comparando com a temperatura de um termômetro e com o próprio termômetro do meu smartphone, e todos deram indicações coerentes. Muito legal, né? Neste verão, você pode impressionar sua família com a ajuda de um grilo e pode estimar a temperatura ambiente. Vou facilitar um pouco sua vida com um jeito bem mais fácil de calcular. A única coisa que você precisa fazer é contar o número de cricris do grilo por 8 segundos. E ao total, você soma 5. Aí é só partir para o abraço. É assim que você impressiona a família e os amigos neste verão, com a ajuda de Dauber, de um grilo e do canal Metrologia. Pode ficar tranquilo que eu vou deixar a fórmula nas notas desse episódio, para você ser o louco ou a louca dos grilos assim como eu. A doutora Lemon Pegg, da Globe Program, um programa de educação científica financiado por algumas agências americanas como a NASA e o próprio governo americano, fez um estudo comprovando a lei de Dauber. Eu vou deixar o link no site, caso você tenha interesse. Ela fez um estudo em sua casa no Colorado. Vendo a tabela com as medições que ela fez e o nível de detalhes do estudo, eu percebi que eu nem sou tão louco dos grilos assim. A esta altura você já deve estar se perguntando, né? Como o grilo mede a temperatura? Bom, acontece o seguinte, o barulho do cri-cri é um canto de acasalamento emitido pelo macho. Então, quando o macho faz cri-cri, ele está roçando suas asas e pernas umas sobre as outras. O grilo tem uma série de pelos nas bordas das asas, alinhados como se fossem pentes que emitem esse som. Essa é a forma que o grilo macho tem de atrair as fêmeas para a reprodução. Essas criaturas são de sangue frio e seguem a equação de Arrhenius, químico sueco. Esta equação afirma que a velocidade de uma reação química depende da temperatura. Ou seja, as contrações dos músculos, que geram o sinal sonoro de cri-cri, ocorrem através de reações químicas no corpo do grilo. Sendo assim, no frio ficam mais lentas as reações químicas nos músculos do grilo, e menos frequentes seus cri-cris. Quanto maior a temperatura, maior a frequência, mais quente. O fato é que os grilos não têm nenhum mecanismo para controlar a temperatura interna do corpo como a gente tem. Então, eles não são capazes de mudar a frequência de seus sons por conta própria, fazendo que exista uma correlação entre a temperatura ambiente e a frequência de contração muscular do grilo, os cri-cris que a gente ouve. Essa relação é suficiente para você poder estimar a temperatura ambiente através da quantidade de cri-cris do grilo. E uma informação importante, essa lei só funciona quando a temperatura for acima de 12 graus Celsius. Os grilos não namoram no frio. Então, se você me ouve lá da Sibéria, essa fórmula infelizmente não funciona para você. Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, acesse canalmetrologia.com.br. Ali no podcast, postamos artigos e vídeos. Fale com a gente através do e-mail contato@canalmetrologia e pelas redes sociais. É só procurar por Canal Metrologia. Agora, o podcast também está no Spotify e no Amazon Music. É só buscar por Canal Metrologia que você encontra a gente. Aproveitando, quero agradecer aos nossos apoiadores, que nos ajudam a manter o Canal Metrologia no ar. Se você curte o Canal Metrologia, considere se tornar um apoiador. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores, como nosso grupo secreto do WhatsApp. Não perca tempo. Entra lá no site do canal, clica em apoiar e torne-se você também um apoiador do Canal Metrologia. Ah, temos duas novidades. Uma delas é a loja do Canal Metrologia. Lá você encontra camisetas e canecas com estampas metrológicas exclusivas. E nossa outra novidade é a plataforma de cursos online, que já começou com o pé na porta. O engenheiro Pedro Paulo Novelino do Rosário, mestre em metrologia, coautor do livro Metrologia e Incerteza de Medição, Conceitos e Aplicações, é o professor do nosso curso de Análise Crítica de Certificados de Calibração. Faz uma visita pra gente lá no site do canal e aproveita para conhecer estas novidades. Existem outras formas de contribuir com o Canal Metrologia. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, deixe sua avaliação para este podcast lá no iTunes, segue a gente no Spotify, mesmo que você não ouça a gente por lá. Toda contribuição, seja ela paga ou não, é muito bem-vinda. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Canalmetrologia.com.br